manhã tão bonita, manhã na vida uma nova canção, cantando só teus olhos, teu riso, tuas mãos, pois há de haver um dia em que virás das cordas do meu violão, que só teu amor procurou. Vem uma voz falar dos beijos perdidos nos lábios teus. Canta o meu coração, a alegria voltou. Tão feliz amanhã desse amor. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, ela menina que vem, que passa, num doce balanço o caminho do mar. Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Ah, porque estou tão sozinho? Ah, porque tudo é tão triste? Ah, a beleza que existe, a beleza que não é só minha, que também passa sozinha. Ah, se ela soubesse que quando ela passa, o mundo inteirinho se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor. É samba. Frente que eu quero passar, pois o samba está animado. O que eu quero é sambar. Este samba que é misto de maracatu e universal, é samba de preto velho, samba de preto duro. Mais que nada, um samba como esse tão legal, você não vai querer que eu chegue no final.